maninho na veia. E aí, MC Summer? Histórias, histórias, brigas e mais brigas. Tudo separa a gente, a saudade não facilita. Já tentamos de tudo pra essa relação. Eu que sou o culpado e ela dona da razão. Posso te fazer chorar, posso te fazer sofrer, mas ninguém vai te empurrar. Como eu empurrei, posso te fazer chorar, posso te fazer sofrer, mas ninguém vai te empurrar. Como eu empurrei, oi, deixa o ciúme de lado e vem pra movimentação. O beat tá batendo forte, MC Sam e brasa dois em essa de uísque. Desce o corote e ela vai descer loucona, bate. Bate na bunda da doidona, bate, toma. Bate na bunda da doidona, bate, toma. Bate na bunda da doidona. Bebe tanto uísque que sai da festa em coma, bate, toma. Bate na bunda da doidona, bate, toma. Bate na bunda da doidona, bate, toma. Bate na bunda da doidona. Contatos para show 739-82-30-22-81. Time 3 Produções. Histórias, histórias, brigas e mais brigas. Tudo separa a gente, a saudade não facilita. Já tentamos de tudo pra essa relação. Eu que sou o culpado e ela dona da razão. Posso te fazer chorar, posso te fazer sofrer, mas ninguém vai te empurrar. Como eu empurrei, posso te fazer chorar, posso te fazer sofrer, mas ninguém vai te empurrar. Como eu empurrei, oi, deixa o ciúme de lado e vem pra movimentação. O beat tá batendo forte, MC Sam e brasa dois em essa de uísque. Desce o corote e ela vai descer loucona, bate. Bate na bunda da doidona, bate, toma. Bate na bunda da doidona, bate, toma. Bate na bunda da doidona. Bebe tanto uísque que sai da festa em coma, bate, toma. Bate na bunda da doidona, bate, toma. Bate na bunda da doidona, bate, toma. Bate na bunda da doidona. Contatos para show 739-82-30-22-81. Time 3 Produções. André Cedis, o mural de Ibicoara.